não para no tempo, onde a moda é plástica. Meu experimento causa mais ferimento do que soda cáustica. Por isso eu tô igual goro, fumando quatro Marlboro. De uma vez só, quatro vezes no soro. Tira o remédio pro seu mal agouro. É meu mundo imaginário, é mago na abominação. Vagabundo não bota fé, vago na alucinação. Cago na alienação, cuspindo veneno que atiça. Vejo que as hienas tão sorrindo e comendo carniça. Minha arma é meu microfone, tiro um encheio, acerta no brilho. Ergo meu dedo do meio, depois de usar o dedo que aperta o gatilho. Sou maluco desde a velha infância, dos marrucos mantenho distância. Tomo suco com mais substância, não educo mais o seu filho. Explode o artefato e no Fusca faz a missão. Depois foge dos mandatos de busca e apreensão. Joga azeite e tempera meu prato, que a vovó dá macarrão. Com molho verde, cara do mate, eu fiz bobó de camarão. Acende o fogo, aquece a chama, acrescente o jogo. Jogue essas damas, não pare de derreter. Não pare, não pare, não pare de derreter. Não pare, não pare. Necessariamente é sempre microphone check. É o estupro da sua mente com my microphone jack. Então já que nos pede, arrepio os dreads. Se o Michael tivesse vivo, ia saber quem é who's bad. Então suspende o scope, até vomito na taberna. Ouvi o grito e vi que não era um mito na caverna. Logo mais vamos tá patrão, mas quatro latão me deixa platão. Já me dá luz que nunca mais vai te deixar encontrar padrão. Eu vou, mas já tô voltando, é que os trouxa eu tô sufocando. E os louco eu vou convocando, meu flow já vem convocando. Resolvo e não vou vulcando, porém vou socando. Enquanto os vermes coçam o saco, toca minha mão coçando. Ia, ia, foi aí que te complicou, vagabundo que lhe convidou. Fica perdido quando eu rimo, ambigo, ouvido, entrou em conflito. Vai cuidar de seu umbigo, ligou, toca a bola, eu driblo, zico. Com o mic na minha mão, deixo tudo balançando. We go, we go, we go. Acende o fogo, aquece a chama, acrescente o jogo. Joga essas damas, não pare de derreter. Não pare, não pare, não pare de derreter. Não pare, não pare. Tô fazendo a lista e nela boto mil nomes. Acabo aqui agora, é o estilo Gil Gomes. Vocês elevam nível, mas precisa mil drones. Verdadeiros estão aqui, acho que você viu clones. É vrum vrum, aqueça o motor, distancio de cada debilóide. Falso discurso, a filosofia dele é Hebe Freud. Ergo a fumaça aqui no pulmão igual ao Derby fode. Tudo de graça, o que não podia, hoje a plebe pode. Ao mesmo tempo pra 12 DJ, cruzo meus braços na pose de rei. Olho no lance, pois não tem replay, vim superar o talentoso replay. A guerra dos mercenários, war, o itinerário só. Que sinto de cada otário, dó, mas o salário, oh. É gangue, mano, claro, eu não condeno. Nós colar com gangsta, vocês colar com emo. Escrevi a letra e depois vi o John Lennon. Os crentes tão bolado porque eu lanço um CD demo.